igual a polícia. Inimigo, igual a polícia. Rata do caralho, igual a polícia. Barra pesada. Mas aí, ninguém tem feito de aço não, mano. Acorde pra vida, veja os crimes que são cometidos pela polícia. A maioria envolvidos no tráfico do morro. Dia de propina, ladrão pede socorro. Favela chora, um pai implora. Somente peço a Jesus que ilumine esse lugar que se chama Perus. Jardim do Russo, Zona Oeste é o lado. Estrutura verbal, quatro manos dando conta do recado. Pode crer, vindo calado, farol apagado. Na madrugada, mas quem será? Terror da viatura, quem não deve se assusta. Quem deve teme, o inimigo oculto nunca muda. O filme que repete a mesma cena. Mas aqui, manos, nada é efeito especial. Os atores são os mesmos, o que muda é o cenário. Eles estão na zona sul, zona norte, leste, oeste, por onde eles passam. Causam pânico, suspense, nem pense em correr ao ser intimado a um enquadro. Se estiver sem documento, você tá fugindo. Se estiver armado, lhe jogarão o 5-7 e será condenado. Viverá atrás das grades do Carandiru, comendo pão que o diabo amassou. Você será mais um inocente, pagando pelo que não fez. Com certeza se tornará um viciado, fudido, mal pago, doente. Pra suportar aquele inferno, manos, tem que fazer a mente. Tem que fazer a mente. E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? Uma polícia racista. Racista. E quem são eles? E quem são eles? Uma polícia. E quem são eles? E quem são eles? Uma polícia. E quem são eles? E quem são eles? Uma polícia racista. Racista. CPT 0666. Senha dígito da morte. Quadrilha forte, uniformizada. Eles matam, roubam, não podemos fazer nada. Não se arrisquem a acusar policiais por cometer crimes, pois são eles que ditam as leis. Se houver caguetagem, eles te matam. Será apagado, não. Não passará de mais um arquivo queimado. Sou mano, recruta do meu povo. Se for contra, polícia, faço parte desse jogo, então. Não tenho dó de quem não tem dó de mim. Se depender de mim, nessa porra eu ponho um fim. Fim da ditadura, ninguém me segura. Eu falo sério, não faço mistério. Sou soldado das IO, irmãos. E quem são eles então? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? Uma polícia racista. Racista. E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? Uma polícia racista. Seca. Aí, negrada, mão na cabeça e encosta na parede. Tá vindo da onde? Tá indo pra onde, hein? Ô, meu senhor, estamos vindo aí. Cala a boca, entra no cilindrão, seu negro sujo. Algema neles, vamos entrar aí, vamos, vai, vai, vai. A LJ terrorista cerebral, batendo de frente com a porra do mal. Rajada que não te deixa esquecer de todos que pela farda foram julgados. Agora aleijados, paralisados, extorquidos por esses tipos fardados. Verdadeiros bandidos, inútil é esta justiça que coloca a polícia nas ruas para nos proteger e garantir a nossa segurança. Pelo contrário, o que fazem? Fazem. Matam e tiram o sossego de quem transita pela noite. É branco, é preto, pra eles tanto faz. Chacina demais, assassinatos marcados de sangue pela polícia. Crimes perfeitos não deixam suspeito. Não é o caso desses tipos imundos. Nos muros as marcas de balas perdidas, disparadas por um tipo coloca a farda. Esse acha o senhor da situação. 99 quem viu não se esquece. Descobre se decompondo na linha do trem. Fuzilados, espancados por esses homens chamados homens da lei. Homens da lei. E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? Uma polícia racista. Racista. E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? E quem são eles? Uma polícia racista. Assista. Tragédia, tragédia. Cenas de